de quantas histórias te contei, do quanto eu te amei, de todos os meus sonhos. Quantas vezes te telefonei pra te emprestar meu coração e pra chorar contigo, me alegrar com teu sorriso. E quando é assim eu me sinto tão bem, posso declarar sobre a nossa amizade. Enquanto houver o sol, de tempo em tempo, e quando esse mundo já não for, estaremos no céu. Seja que